Já conheço cada rua do seu coração. Tenho seu mapa bem na palma da minha mão. Hoje de manhã. Vocês não querem mais ver marimbona na frente, não, né? O que aconteceu, gente? Mato, galera, estamos no meio da gravação de um clipe aqui. Olha aqui. O que foi? Thiago. Tá queimando. O Thiago, ele aqui, ó. Olha. Grande amor, tem abraço. Ai, ai, ai. Ai, é, cai, picou. Ai, nossa, picou. Acho que picou o calor. Picou. Picou também? Caralho. Filho da... Jesus, nós acordamos. Olha, pica! Caralho, aqui, ó. Meu tríceps agora vai ficar inchado, velho. Olha aí. Puta merda. Pararará. Já conheço cada rua do seu coração. Tenho seu mapa bem na palma da minha mão. É tipo uma avenida lotada de amores que vêm e que vão. E eu tô parado, perdido no meio dessa lotação. Bota todo mundo pra fora. Tô deixando de ser um turista pra amar minha vida. Você, olhe, vira quem chegou pra descarregar um caminhão de amor. Tem abraço, tem beijo e tem flor. Olhe, vira quem chegou pra descarregar um caminhão de amor. Tem abraço, tem beijo e tem flor. Parararararará, oh, oh. Já conheço cada rua do seu coração. Tenho seu mapa bem na palma da minha mão. É tipo uma avenida lotada de amores que vêm e que vão o tempo todo. E eu tô parado, perdido no meio dessa lotação. Bota todo mundo pra fora.